boa noite, 1567 da Gol, ponto de espera, dá 1-0. 567 autorizado, ingresso de decolagem 090 com 10. Livre, alinhar e decolar, Gol no 567. 3603-1219, boa tarde. Aciona o código 5043, o controle 199, decimal 35. Salvador, Força Aérea 2561, não? O Força Aérea 2561, curvando para a proa de Duna, solicita descida para 2000. Alfa 3603, Evro Alfa, na sua escuta. 3603, táxi Alfa, chamando essa Juliette. Alfa, chamando antes da Juliette, 3603. Esquerda Juliette, o portão 8, 3603. Táxi, reporte para ingresso. 7 da Gol. 7 meia, torre 118, obrigado. Boa tarde, velocidade 7 meia. 7 meia, pouso autorizado na 10, 200, 1 centena com 8. Pouso na 10, velocidade 7 meia. Decolada 49, 1935, bom voo. 1935, obrigado, seu Bond, boa noite. Controle, boa noite, 1567 da Gol. No 567, sobe 360, sai da Gol e vigilância. Sai da Gol e 360, obrigado. Novembro autorizado, reporte alinhado, pronto. Controle Salvador, boa tarde, 5-04. controle de Salvador, boa tarde, rumba 04. Boa, rumba 04, prossiga. Saindo de Aracaju, com uma direção a Porto Seguro. Tinha uma sopra 10 ao 2111, está no nível 100. E da presente eu vou a Coral, rumba 04. Rumba 04, da presente Coral. Salvador, foi a série 2561, estabilizou no localizador. 2561 no torre 118612. 7286, 2561, uma boa noite. Sete, 7652, direita 219. Só alugou no 776, bro. 776, táxi Alfa Índia Portão 1 Nó. Alfa Índia pro Uno. Mantenha a posição. Salvador, uma boa noite, parceira 2561, passou o localizador baixado travado. 2561, no pulo autorizado, 90, 1109, 1011 no ajuste. Livre pouso 90 com 1011, parceira 2561. Pode estacionamento após o pouso? Pátio militar na área VIP. Ou de autoridades? Na parte de autoridades, ou 2561. Sim. Ground 35241 Apron 3 Position 7 request pushback at the Sando 150 gol no 567. Minha 7 chama centro Recife agora ou no 3325 alternando no 288. 3325288, boa noite, obrigado. 0 na posição 1-0 para o pushback acionamento. Autorizado, show tanks. Livre o pushback acionamento, gol 940. Iniciar. 561956, backtrack, reporte pista livre. Reporte na pista livre após o backtrack, Força Aérea 251. November, decolada 57, 1935. 1935, November. Qual foi o B do November? November, decolada, não se escuta. Sub 085, do November. Direto, Vitória da Conquista. 085, DCT, November. Gol 9-4-13, Galeão 148. Endurance 3 hours and 10 minutes, alternate Galeon. Roger, continue your taxi until really short of April 1 and follow the 737 from Go and the call tower as number 2 on Holy Short on 810 frequency 108.6. Proceeded to World Point A until April 1 and wait in night crab for Go Company, then followed to holding point 1810 and radio 118.6.5.3.4.1. Follow Salvador, o Gol 1273, no estacionamento. Portão 3, autorizado, senhor Dex. boa noite, o gol 1970, se aproximando do ponto de espera, pronto para decolar. 940, boa, autorizado ingresso, decolagem, uma centena com 10. A linha decola da pista no zero, gol 1940. Good evening, 35241, outpoint runway 10, ready. Okay, 35241, observe the Boeing 737 after the rolling, clear line up and wait. After craft rolling, we are ready to line up and maintain runway 35241. Salvador é o gol 1273 com 132 a bordo. 3 horas e 41 minutos de autonomia, alternando Campinas, pronto para o táxi. Lado direito, até para espera, chama a torre direito, você abre a luz com o prato. Direito, ponto espera, 262 com o prato, gol 1273. Boa noite, gol 1940, passa 1600, subindo. Vou sobre 360, vou direto da EL, o 1940. Direto da EL para o 360, gol 1940. Five two four one, clear takeoff runway 10 degrees, 10 knots. Clear takeoff runway 105241. Salvador, boa noite, gol 1273.0 da 10, pronto. 1273, ciente, mantém a ponte espera. Está meio perfeito da ilha do 3. Confirme 1273. Mantenha o ponto de espera, está no mesmo perfil de saída do trip, vai aguardar 3 a 4 minutos. E aí, mantém o ponto de espera, 276. Não dá pra separar por nível ou não? Já subi restrito, mas eu acho que a performance do senhor é maior do que a do Embraer 170, não? Não, mas mais só do restrito, não tem problema, mas vai subir a 4 minutos do senhor. Questionar aí o controle. Tá bom. Charlie 241 airborne at 08, Alpha Departure Frequency 119.35. 935, good day. Salvador, muito boa noite, T3197, posição número 7, ciente da Tango, autorização Galeão, nível 340. Salvador, copia, 397. Guardando. 2700, please climb to 340, proceed as clear. Roger 5, 241, bell departure, initially climb to flight level 090. Initially 090, 5. 273, o controle mandou manter os 4 minutos. Ah, alguém que agiliza a viação, né? Firme? Depois o pessoal do controle lá do Guarulhos consegue para agilizar a viação. A Lima tem um 273. Continue to 3405241. Após a decolagem, está restrito ao nível 090 por 20 milhas a liberação do controle. Afirmativo, 90, não foi escuro. Outro controle de 273 autorizado, decolagem, uma centena das nossas. Gente, vai iniciar agora, 273. Chame Recife, frequência 12285, corrijo, frequência 133.25. 133.25, 641970, boa noite. Boa noite. November, com estimado de pouso? Estimado pouso para 00, senhor. Ok, 2200, copiado. Controle Gol 273, 1600. Contato radar, suba e mantenha o nível 090 inicialmente. 90, sim, hein? 273. Solo já possui autorização do 3097. Pronto pra corte. Está autorizado para o Galeão no nível 340, na 350 até BDEV, depois da Tandavã 857, seguro, depois do 16 com formata, decola da 10 com curva direita na saída da Euleda e depois no BDEV. Aciona o código 5045, controle 119, sinal 35. Galeão 340, decolando 10 da Euleda após o OBDEV, transponder 4045, controle 119-35, do 3197. Seu código é 5045, viu? 5045, do 3197. Deixa eu acionar. Salvador, muito boa noite, é o Santos 3603, Cente da Tango, solicitou São Paulo Guarulhos no 360. 5241. 3603, ponta a cópia. Afirmo. Autorizado para Guarulhos 340, nível na Peruísque 50, decola da 190 com curva à direita na saída da Euleda e depois voa BDEV. Aciona 5070 e controle 119-35. Autorizado São Paulo no nível 340 via Upper Risk 50, decolada 10, curva direita, saída da El, transição BDEV, saída da El, após Diner, BDEV, o transponder 5070, controle 1935. Da El, liga BDEV.